A abertura de uma nova loja, expectativas? As expectativas são muito grandes. Queremos abranger aqui uma nova faixa de clientes aqui na zona de Aveiro, em que estamos inseridos como uma parceria de negócio. Abrimos uma loja com infraestruturas inovadoras, com 1.466 metros quadrados, um parque de estacionamento coberto para mais comunidade dos nossos clientes. Demos emprego a várias pessoas de uma faixa etária mais nova, com 39 pessoas que não tinham emprego e mais pessoas que fomos buscar que estavam desempregadas. Isso é muito bom para eles, não é? E para nós também nos motiva trabalhar com essas pessoas. Tem várias parcerias para este tipo de negócio, não é? Exatamente, aqui na região de Aveiro apoiamos a Associação de Solidariedade e Ação Social, que é a ASAS, da Cruz Vermelha Portuguesa, o Núcleo de Aveiro, Florinhas do Volga, Instituição Diocesana Aveiro e Pravi, Proteção de Apoio e Vítimas Indefesas, Proteção de Animais Abandonados. Trabalhamos com o nosso clube de produtores Sonei, onde trazemos os produtores para efetuar os nossos produtos aqui da região, nomeadamente na área de frutas e legumes, com oliveira, pinho e filhos, batatas mirense, a Calcobre, Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro, e Vagos, Albino Gonçalves e Rocha, Alcino Marques, Massarico José Domingos e Mateus, na área da padaria Fava e Doce, em que temos aqui hoje a fazer degustações e a dar ofertas aos nossos clientes, e na área do talho, da CAC. Temos ainda este fim de semana, que é muito importante para o contributo aqui para Aveiro, para impulsionar também a abertura do nosso continente Bom Dia, dia 11 ou dia 13, domingo. Será lançada uma campanha de 10% de desconto em toda a loja em cartão, o que acumula com todas as promoções e vigores, SMS, cupons que os clientes recebem na caixa de correio, sendo esta uma boa oportunidade para todos os nossos novos clientes efetuarem as suas compras aos melhores preços. Aproveitam os preços que já têm, ainda têm mais esses 10%. Também, para dar as boas-vindas às famílias de Aveiro, o continente vai oferecer flores ao longo de toda a manhã. Para a par destas iniciativas, os clientes vão ainda receber sacos reutilizáveis para transportar as suas compras de uma forma confortável. Escusam de pagar o saquinho e levam o saco para casa. A localização da loja, estando tão perto da estação e aqui numa zona habitacional, também é uma mais-valia? É uma mais-valia. Acho que ficou muito bem inserida aqui nesta parte, que é uma parte que estava menos acessível aqui para Aveiro e que também nos orgulha muito. Como eu disse, representa os 1.466 metros quadrados, criação de novos empregos, isso. E também vem aproximar muitas famílias que se tinham que deslocar de onde vivem para sítios mais distantes e assegurando uma maior proposta de valor. A preocupação solidária também é uma mais-valia, não é? Sim. Nos tempos que correm é uma atividade e é um apoio que é fundamental também. Sim. Esta ligação que nós fazemos com o apoio com estas instituições e com a Missão Continente. Ou seja, nós a Missão a Continente cada vez mais tem um impacto na sociedade que carece de várias situações muito, muito, muito grande. Expectativas de faturação, para bem tem alguma meta ou um objetivo de faturação? Não, para já ainda não temos, não podemos também estar a dizer, vamos ver, vamos aguardar, mas penso que vão ser bons dias. Apesar de Aveiro estar congestionado, entre aspas, de hipermercados, há sempre espaço para uma nova loja? Sim, porque é uma loja de proximidade, tem características e variedades e produtos a baixo preço, e vem realçar uma relação muito diferente, mais próxima com os nossos clientes diários. Vamos tratar o cliente, entre aspas, por tu, e isso é muito bom. É nesse aspecto que refere a inovação? Sim. A inovação, também temos a inovação de preços, caixas selfies muito mais práticas para os clientes, o próprio cartão cliente, que é uma inovação, vinhos, vários artigos na loja com prémios que foram, por exemplo, eu lembro-me os vinhos Contemporal este ano já ganharam 100 medalhas de ouro, e isso é muito bom termos esses produtos aqui representados com a proximidade da população. Alguma aposta nos produtos nacionais? Sim, muita aposta, cada vez mais damos mais apostas aos produtos nacionais, trabalhando nós com os clubes de produtores.